Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais uma Zila Cast. É. Eu sou o Joel Suki e até que o Silvio Santos tentou, mas olha aí. Aqui é o Rony, que saudade da manchete, hein? Boa, cara. Aqui é o Jota, o estouro da boiada. Como é que é? Essa daí poucos entenderão, né, não? Como é que é? E aqui é o Neto Maru e eu também chorei quando a manchete saiu do ar. Puta que pariu, né, cara? Vamos aí no episódio de hoje, vamos falar sobre os animes que passaram no Brasil, né, cara? Que tentaram passar, né? Tentaram passar também, os que tentaram chegar até o final também, né? É, One Piece nunca. E os que passaram só o primeiro episódio. Né, Shaman King? Pois é. Vamos para os e-mails. E vamos para mais uma semana de meios, vamos lá. E vamos para mais uma semana de recados, né, do Easter Egg no Asila 68. Será que alguém achou, cara? Acharam, né, bicho? Pelos comentários muita gente achou, né, usaram ferramentas aí legais, né, Pois é, meu. Não, o que eu achei massa é porque em 5 minutos ali de programa, de publicação, o pessoal já tinha encontrado, né, bicho? Galera, o ali... próximo será mais difícil. Pois é. E o Asila Cast do Senhor Pinóquio, muito pedido, né, cara? A parte 2 ali. Inclusive eu levei um calote dele só pra poder gravar esse programa. Pois é, né, cara? Não, mas a gente vai fazer a parte 2, né, cara? Em breve a gente vai estar publicando aí. É, aguardem que esse aí a gente já tá juntando e sofrendo derrotas aí pra poder fazer um cast totalmente atualizado. Pois é. E no dia 7 de julho, às 15 horas da tarde, estaremos lá no Fórum RPG, sábado, né, cara? Na próxima semana já, né, cara? É, exatamente uma semana. Provavelmente na outra semana, nesse horário, você vai estar ouvindo a nossa mesa redonda lá, né? É, cara, a mesa redonda de RPG, né, com o Azileitor, né, cara? Esteja lá, vamos lotar essa porra, né, cara? Esteja lá onde? Só por curiosidade. Lá no BN, o evento vai ser lá no BNB, né, cara? Aqui de Fortaleza. O Centro Cultural, né, do BNB. Centro Cultural do BNB. Fica ali no centro, é um lugar, assim, climatizado, né? Talvez role comida de graça, né? Não apareça. Tem um banner aí embaixo, né, cara? A gente vai deixar o cartaz aí pra você se informar mais. Às 18 horas a gente vai estar fazendo um outro painel, né, cara? No mesmo dia, sobre mídias sociais. Esteja lá e presencie o Azileitor, né, cara? Se você não gostar nada que vai acontecer lá, vá só pra ver a gente. É, pois é, né? Leve seus familiares, amigos, né? Caravanas do colégio. As caravanas do Silvio Santos, né, cara? Eu fico imaginando como eram essas caravanas, né, cara, do Silvio Santos. Será que era um ônibus lotado de gente ali? É, mas tipo aqueles piqueniques de bairro. Se liga que alguém arranja um ônibus fretado e sai vendendo ingresso. Passa a caravana do Asila, né? Aí ia ser maneiro, esse aí, cara. Primeiro e-mail, Gabriela Oliveira, 16 anos, Fortaleza, Ceará, estudante, vagabunda, que é isso, cara? Vagabunda no sentido de desocupada, né, claro. Bebendo e curtindo muito por aí, que é isso, cara. Ela não bebe, é mentira, ela é menor de idade. E aí, galera zelada, estava eu fazendo meu trabalho de filosofia e me perguntei se tinha cast novo. Não escutei no final de semana porque estava bebendo com a galera por aí, que é isso, cara. Eu acho que ela errou a idade, porque uma cristã que estuda filosofia e bebe com a garotada não tem 16 anos. Cristã. Enfim, o último cast me lembrei de uma briga lá na rua da minha avó. Lá morava um pivete que era doido por mim e lutava capoeira. Olha, história de capoeira. Ixi. Via se mostrando, dando estrelinhas no meio da rua. Não é putaria, mano. O cara que é um capoeirista dando estrelinha, mano. Dá pra conversar o capoeirista que é bom, o cara dá mortal, mano. Mas estrelinha, mano. Não, o cara andava no meio da rua dando estrelinha, né? Ele se achava o Diddy Kong, né, e tal. Ficava subindo nos muros, parecia um doido. E eu lutava karatê desde os 8 anos de idade. E lá na época que eu fazia, eu deveria ter uns 13 para 14 anos. Já estava na quinta faixa, se não me engano. Aí um belo dia, chega ele fazendo as merdas que sempre faz. Chegou para mim com raiva, porque eu não tava nem aí para ele. E disse que meu karatê não dava nem para sair com dele. Ah, a indireta, né, que ele deu aí. O karatê não dava nem para sair com ele. Desafiou. Aí nessa hora fiquei com muita raiva, mas deixei pra lá. Aí ele, não conformado, ainda veio com essa putaria de dar chute na minha cara. Dá um alu, né, que os caras chamam. Eu senti só aquele ventinho passando, mas foi quando eu levantei e fui pra cima desse privete. Eu desci o cacete nele, fui logo nos murros, ele veio com viadagem de estrelinha. Isso, velho. Que putaria, o cara só vive dando estrelinha. Deu a rasteira dele, quando eu vi ele do chão, montei, peguei pela blusa dele, dei um murro, cara, e ele tacou a cabeça no chão. O cara morreu, né? O final da história. E aí o pivete desmaiou. Eu fiquei desesperada, pensando que eu tinha matado o pivete. E aí o menino lá no chão, né, cara, ela saiu gritando, chamando a avó dele, dizia que tinha matado o neto da macumbeira da... Caramba, bicho, você mexer com o neto da macumbeira da rua é uma parada pesada, velho. Minha avó ficou logo tremendo de medo. Minha avó ficou logo com medo da véia jogar praga na gente. Tu é doido, mas isso é caso de maldição, mano. O cara tem que tomar cuidado. É doido. Mas com 3 minutos o pivete acordou chorando e saiu correndo pra casa dele. E até hoje, quando ele passa por mim, ele abaixa a cabeça. Olha aí o cara. Só lembrando que a gente não tem nada contra os capoeiristas, né? É. Porque até agora ainda não apareceu nenhuma história de vitória deles, né? Quando aparecer, a gente conta. Próximo e-mail do Peterson ARX, né? 7. Que ele é o sétimo da linha de produção dele. É, pois é, o chão roubou, né? Com certeza. Fala, bando de azulados. Porra, esse cast deveria se chamar Histórias de Colégio 2.5. É verdade, né, cara? Teve muita história de colégio desse aí, né? É, me lembro que a única briga que eu tive no colégio foi quando eu estava na oitava série e tinha entrado um aluno novo que tinha um pequeno problema de... epilepsia. Que isso, cara. Se bem que ela é epilepsia, quando você é um garoto, nunca é um pequeno problema, né? Pois é, cara. Fui trocar uma ideia com um camarada e descobrimos muitos gostos em comum. Twist metal, olha aí, um abraço pro Manel, né? Pois é, né? Final Fantasy e xadrez. Provavelmente eles jogavam Tactics, né, também nessa época. Tactics Ogre, né, também ali era um clássico da época. Daí ficamos amigos. Um certo dia um funkeiro lá da... Porra, bicho, tinha um funkeiro. Os baile funk, né? Um funkeiro lá da minha sala tinha escondido o dinheiro do lanche desse meu amigo. O coitado do rapaz ficou procurando desesperadamente aquela putaria, né? O cara escondeu o dinheiro do cara no bolso dele, né? O amigo do cara e tal, desesperado, e a galera dos funkeiros só rindo da cara dele. Fiquei puto, então entrei no modo berserk, puxei uma cadeira. Ele pegou o desgraçado pela gola. Ele, por sua vez, se deixou levar, achando que eu não podia fazer nada contra ele, né? Porque, enfim, normalmente os caras do funk têm um nível de poder mais alto, né? Levei o meliante pra trás da porta da sala e meti-lhe 3 porradas na testa, né? 3 portadas, vixi, Mari. Ah, mas 3 portadas, cara. Ele fez aquela putaria, botou a cara do cara na porta e ficou batendo, né, ali. Tá merda, bicho. É uma parada daquele filme que o Edward Norton é um nazista, né? O cara é da pesada, bicho. É. Inclusive, se você é um funkeiro e fica maltratando o nerd da sua turma, cuidado. Cuidado. Chegando lá na diretoria com um cadáver na mão, né? Não. Chegando lá, a diretora sacou a situação e não deu quase nada pra mim. Caramba, a diretora também era barra pesada, né? Que a diretora ali odiava os funkeiros ali, cara. Provavelmente, cara. Saindo da secretaria, o inspetor me chamou no canto e disse: você só não tomou advertência porque você é safo. Que isso, cara? Safo. Safo, já vi. É, claramente essa história aí se passa na década de 70, né? Pelo linguajar dos caras. O cara é supimpa, né? Aí ele deu aquele velho aceno com a cabeça e saiu falando no modo fuck. Moral da história, você pode até me zoar, mas se mexer com as pessoas que eu considero, you're done. É isso, cara. Ainda bem que ele escutou a Zila, né, cara? Pois é, ainda bem. Por isso, cuidado, se você mexer com uma pessoa que ouviu a Zila, né, pode ter algum cara muito nervoso próximo a você. É, o ARX7 aí é um exemplo, né, cara? Aproveitando o e-mail, farei um jabá. Olha. Acesse o meu blog. Tá bom, todo mundo acessa o blog aí do cara. Logo do cara. Cara, eu acho que o primeiro anime, eu sei que já tem outros animes que passaram, né, ali, antigamente, antes da Manchete, mas eu acho que o primeirão ali, classicaço, é o Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Os topinhos, é, né, cara? Hã? Não, eu sei, mas que tem uma leva de animes aí desconhecidos. Não, é verdade. Não, olha, o que vale não é o primeiro, o que vale é o melhor. É. Não, mas é que dá controvérsia, porque vamos dizer, o Cavaleiro foi o precursor do Boom, né? Realmente, mas antes dos Cavaleiros tinha o Yamato. Tinha o Yamato, que é clássico, só uma porra, né? Ah, porque... é, grande Yamato, que teve é Dom Drácula. Teve Dom Drácula. Dom Drácula, meu Deus do céu. Cara, é a Tijuri, a Mata e Dom Drácula. Nunca ouvi falar, cara. Eu sou muito novo, acho. O Dom Drácula é até putaria, macho. Agora, o Yamato é porque a gente diz Yamato, mas ele no Brasil era o Patrulha Estelar, né? Ah! A gente tinha o Zillion também, né? Tinha, cara. Clássico ali pela pistolinha, né? Pois é. A pistola da discórdia, né? Todo mundo queria. Tinha aquele anime também que passou até num programa aí da Sônia Abrão, da gatinha, né? Que engoliu um anel e tal. O quê? Conhecido. O Joel, cara. Não, mas esse é desconhecido ali. É, o Mauli pergunta, quantos anos você tem? Não, mas ali o clássico mesmo é o Cavaleiros, né, cara? Não tem pra onde correr, né, ali. Cavaleiros, acho que foi a pedra fundamental, né? Foi quando todo mundo falou, caramba, isso é desenho japonês mesmo, assim. Cara, ainda me lembro que eu vi o primeiro episódio, na estreia mesmo ali. Eu também, cara. Putz. Aqui na minha casa, cara, era todo dia, cara. Era eu, minha prima, meu irmão, minhas tias, todo mundo passa de Cavaleiros do Zodíaco, cara. Minha tia até hoje assistia anime por causa do Cavaleiros do Zodíaco. É? Não, eu lembro que a galera, todo mundo juntava, assim, todo mundo corria, todo mundo tava brincando na rua e corria pra casa pra poder assistir. Só teve um dia que o pessoal, sei lá, perdeu a hora, alguma coisa assim. Aí todo mundo fica naquela, putz, até eu chegar em casa vou perder tempo pra poder assistir. Eu sei que todo mundo juntou umas 20 cabeças na sala de um amigo nosso pra poder assistir. A galera tava onde, mano? Na churrascaria. Cara, não, tinha moleque amontoado na sala. Acontecia isso, cara. Aqui aconteceu mais de uma vez isso, velho. Ah, onde eu vim acontecer uma parada dessa foda foi na época do auge do Dragon Ball, mano. É, era foda mesmo. Dragon Ball tem que matar a aula pra assistir, mano. Nunca o Dragon Ball, mano, era crítico porque no auge da febre do Dragon Ball e tal, o Dragon Ball na TV a cabo era mais adiantado, né? Pois é, aí galera... tava no auge da saga do Freeze e tal, e os caras tudo doido pra assistir, mano. Aí nessa época juntavam uns 20 caras na casa de quem tinha TV a cabo pra não perder o episódio. Cara, pra ter uma noção... Quando estreou a Saga do Céu, foi tipo assim, foi umas 5 pessoas pra dormir na casa de um primo meu só porque ele tinha TV a cabo, cara, pra poder assistir a Saga do Freeza. Aí era aquela putaria, né, porque, não, vai estrear a Saga do Céu, vai aparecer o Trunks e tal. Meu Deus, né, os caras... Puta que pariu, os caras assim... Porque é, naquela época, um personagem novo realmente era muito interessante, né? Não, porque, tipo assim, era... depois de ver 5 vezes aqueles mesmos 50 episódios, né? Pois é, você já via tanto aquele episódio, cara, que você já tava tão acostumado com os personagens que quando chegava alguma coisa nova, você ficava, caralho, não acredito! Agora, o negócio que o Jota falou, cara, é interessante, tem um pouco a ver com o nosso tema, porque, assim, na época que os animes chegaram no Brasil, já era meio atrasado, né? É. Eu me lembro, cara, que quando o SBT começou a passar o Dragon Ball, a série clássica, eu já tinha a revista Herói, mano, que mostrava o final da saga do Dragon Ball Z, mano. Ah, os caras tudo grande e tal. Não, pois é, o próprio Yu Hakusho, cara, quando ele estreou aqui na Manchete, já tinha acabado há 4 anos lá no Japão. É. E chegou, tipo, quando estreou o Dragon Ball Z, tava tão confuso que pouca gente sabia que o Dragon Ball Z era a continuação do Dragon Ball antigo. É, ninguém conhecia. Não, ainda mais porque estreou em... Não, e estreou em canais diferentes, né? O Dragon Ball passava no SBT e o Dragon Ball Z começou na Band, né? Não, pois aí eu até perguntei um amigo meu quando estreou o Dragon Ball Z. Eu já bem isso, mano. Cadê o Goku, mano? Começa o episódio do Gohan, né? Eu lembro, cara, que por muito tempo eu achava que era dois animes totalmente diferentes, cara. Já bem isso aí, mas cadê o Goku aí? Não, esse é o filho dele. Aí é, mano. Olha aí. Agora isso é que eu acho legal. Devido a... naquela época ainda não tinha essa força toda da internet, o cara acompanhava essas séries com a cronologia na mó loucura, né? Porque, por exemplo... A moda é caralho, lembro... né? A gente tava na mão dos emissores, né? É, cara, eu me lembro, cara, que quando estreou o Hakusho, eu achei o... como é que diz? O animezão massa e tudo, só que há muito tempo atrás já existia o jogo do Yu Hakusho na locadora. Na locadora do Bell, né? Pô, existia... Cara, existia muito isso, cara, de você já ter o jogo de alguma coisa que ainda ia estrear, né, cara? Não, eu cansei de jogar Dragon Ball muito antes de assistir. Não, e o Hakusho era chamado de Cavaleiro do Zodíaco na locadora. Nada a ver. Só porque o Riei ali jogava o dragão, né? E não, qual era o dragão aí e tal. E o Yomi usava... É o Shiryu from Hell. Pois é isso aí mesmo. Porque o cara, quando começava a acompanhar os animes ali na TV, o cara pegava uns episódios na loucura, né? Ia acompanhando. Eu me lembro que eu peguei o primeiro episódio que eu assisti do Yu Hakusho, já tava lá na frente, ali na saga do Sensui. Cara, eu... Da merda, você assistiu no final, então. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. O primeiro episódio que eu assisti foi a luta do Kurama contra o Toya. Me lembro como se fosse hoje, cara. Me marcou muito esse dia. E até quando eu assisti esse primeiro episódio do Yu Hakusho, Agora... me lembrei do jogo. Eu vi, olha aí, mano, aquele jogo que tinha lá no Bell. Agora, coisa que me marcou mais que o Yu Hakusho foi o Shurato. Porque eu... Pô, cara, eu lembro pra primeira vez na minha vida que eu olhei pra... Caraca, maluco! Agora você vem reclamar de Kingdom Hearts, cara. Shurato é uma... Agora, entenda. Foi a primeira vez na minha vida que eu olhei e falei, puta que pariu, que bosta. Marcou cara, ali a vida do cara. A primeira vez na minha vida que eu fui crítico, cara. Eu nunca tinha sido, ah, não, isso é ruim, isso é bom, cara. Mas quando eu vi Shurato, cara... Cara, vendo as imagens, meu Deus, que lindo, né? Vocês sabem que lá no J-Wavecast tem uma campanha do podcast do Shurato, né? Não, podcast Shurato, cara? Não, é porque acontece. Tem um dos participantes, o Cal, é que ele não suporta, mas ele não quer ver o Shurato nem em pintura, xilogravura, qualquer porra. Cara, o Shurato é muito bosta, cara. Não, pois é. Então, aí por isso mesmo, ele tava reclamando, aí a galera conseguiu 50 milhões de curtidas no Facebook pro site, aí eles finalmente gravaram o podcast. Ele deve estar chorando no episódio, ainda não saiu, não. Não, mas Shurato, ele, eu acho, né, que o Shurato, ele, ninguém gostava, né, o Shurato ali na época. Ele, mas vamos pro inferno, mano. Na época do Cavaleiro do Zodíaco, eu me lembro, o Cavaleiro do Zodíaco, Samurai Warriors, e o Shurato, todo mundo dava mó valor, mano. Todo mundo assistia, todo mundo gostava, não tem essa. Identidade pra ser crítico nunca... ali não, gente. Não assistia Shurato não, cara. Não, mas o Shurato, ele era meio que um tapa-buraco, até porque ele passava antes do que o do Cavaleiros, né? O pessoal esperava. Ele é um Cavaleiro de segunda linha. Era aquele anime que o cara pegava a pipoca e começava a comer, né? Ali pra esperar o episódio do Cavaleiros e tal. É o Cavaleiro genérico. Todo mundo acompanhava, mas vocês dizem isso hoje, mano. Garanto que na época vocês não perdiam um episódio. Não, na época, nessa hora, mudava pra cultura. Cultura. Ia ver com a Cocó, né? Castelo Rá-Tim-Bum, né, cara? Era Castelo Rá-Tim-Bum, Cocó, essas coisas. Ia ver Gloob Gloob. É porque lá nunca, na TV, né, na TV Cultura, nunca passava uma coisa específica. Nessa hora tava randomizado, era qualquer coisa, sabe? você mudava, dá pra fazer alguma coisa diferente todo dia. Agora, uma coisa também que eu me lembro, que me marcou nessa época, quando os animes chegaram no Brasil, porque até então, os desenhos animados que a gente tinha acesso, era naquele esquema de episódio rolete, né? Todo dia era um episódio diferente e tal, eles não tinham vínculo. E os animes, eles têm vínculo, né? Vamos dizer, é uma história contínua e tal, similar a uma novela. Ah, isso aí não chamou a atenção de vocês, não? Só um minuto. Neto, tu assiste anime porque é similar a uma novela? Na época, o padrão que o cara tinha era esse. Cara, eu sabia que tinha uma cronologia, só não conseguia entender qual era, cara. Era muito confuso. É, porque assim, negócio? Os desenhos americanos naquela época, ele era esses episódios rolete mesmo, né? Que ele começava a história no episódio e já terminava no mesmo episódio, né? O anime, sim, você tem que acompanhar o anime e tal, até o fim. O anime era o terror dos canais de televisão, porque eles não podiam abrir qualquer fita e colocar o episódio pra tapar o buraco. Eles tinham que ter a ordem certinha. Inclusive pra poder comprar os episódios, o que era o maior problema, por isso que a gente acabava vendo o episódio repetido 50 mil vezes. É, pois é, cara. O Cavaleiro do Zodíaco, né, que parava. Puta ali que na... pariu, aquela Casa de Leão. Parava. Quantas vezes eu vi a luta na Casa de Leão? A Casa de Leão foi vista muitas vezes, cara. Puta que pariu. Chegava aquele episódio ali, velho, o cara já ficava triste ali, velho. Cara, é égua, vai acabar. De novo, cadê esse Cassius que não chega pra atrapalhar essa luta? Irmão, cara, eu vou te contar um segredo meu, assim, do fundo do meu coração. Vigi, tu torceu pro Cassius. Cara, eu só fui ver a saga de Poseidon depois de grande, cara. Eu já meu tinha... Deus do céu! Eu nunca consegui, cara, eu nunca. Eu me lembro, cara, na época quando estreou ali a saga em que, dos Cavaleiros e que passava a Casa de Leão, cara, foi um evento. Puta isso... merda, foi nesse episódio, cara, que juntou todo mundo na casa do maluco lá pra poder assistir. Ninguém queria perder. Porque Cavaleiros passava duas vezes, né? Eu acho que era 11 horas da manhã e 6 horas da tarde, né? 6 horas por aí. Era 6 horas. Pois é, então, era tipo 11 horas da manhã, ninguém queria ir pra casa podendo perder tempo do início do episódio. Então todo mundo parou pra assistir lá aquela luta, que até o Cassius invadir e tal e atrapalhar a luta. É doido, mano. A tela da televisão chega a ficar mais limpa ali quando estreava um desenho novo. Eu ficava muito puto quando a antena ali não prestava na manchete, cara. Cadê o bombril, né? O cara ia começar o episódio, a tela ficava toda embaçada, chiando, o cara... Puta que pariu, mano. Aqui em Fortaleza tinha esse problema, porque a Manchete, ela não tinha concessionária local, né? É, não tinha emissora então, local. Então o sinal vinha lá do sul, sudeste, viajava o país todinho e chegava cansado, né? Sabe. Pois é, era tipo a AM, né, ali da rádio. mas tinha, não era em todo local, né, que pegava Manchete no começo. Pô, cara, problemas. Mas era poucos lugares que pegava Manchete, é igual hoje em dia a RedeTV. Cara, esse negócio de sinal, cara, me lembrou de uma coisa. Eu estudava de tarde na época, né? O seguinte, no Rio, eu sou do Rio. Então, lá, sei lá por que cargas d'água, a Manchete pegava em uma estação de rádio. É isso? Canal de televisão pegava numa faixa do FM. Ah, eu me lembro disso aí, vagamente. Então, eu ia pra casa, pô, tava perto de começar. Então, eu ia botava o fone no ouvido pra saber se já tinha começado ou não. Ia correndo pra casa. Então, o cara podia assistir o anime por rádio novela, né? Não, eu já chegava e ia correndo pra casa. Se eu te perdesse, se eu demorasse alguma coisa, eu já tava acompanhando por ali. Porque eu lembro que antes dos animes, eu acho que passava aquele Turma do Arrepio, não era? Na Manchete. Caralho! agora eu cavei fundo. Meu Deus do céu. Eu sou muito novo, cara. Eu sou muito novo. Puta merda, a Turma do Arrepio tinha até o Kisuke, né, desses caras. O Kisuke. Putaria. Turma do Arrepio, me lembro do Kisuke, que é a vila do Tiriri, que é da recheada, né, dele. Nossa senhora. Outra coisa, na época todo mundo assistia, mas ninguém assume, era Sailor Moon, né? É. Pô, nossa, todo mundo ficava naquele medo de falar, não, assisto não, desejo de menina, não sei o que, mas tá todo mundo vendo lá, né? Cara, eu assistia Sailor Moon, assisto até hoje. Mas tu não assumia, mano, na época. Não, tu veio assumir semana passada, mano. Na época, Sailor Moon foi febre, cara. Se eu não me engano, passou mais de uma saga, não foi na Sailor Moon? Na Manchete, eu não lembro. Eu acho que quando passou no Cartoon, aí passou mais sagas de Sailor Moon. A primeira, Manchete, certeza que passou o primeiro. Eu acho que só passou a primeira na Manchete. Não, a Manchete passou mais. Que eu me lembro que, vamos dizer, a clássica é a Sailor Moon sendo Sailor Marte e a Vênus, né? Isso. Eu me lembro que a Manchete chegou a exibir que entrava a Júpiter e a outra Lourinho. Mas esse não é no primeiro, não, nesse aí? Lourinho é Vênus. Na segunda temporada, acho. Não, porque a primeira é as três clássicas. Aí a outra saga que entra a Júpiter e a outra Lourinha com cabelo mais comprido. Caraca. A Lourinha com cabelo comprido é a Vênus, que foi a primeira que ganhou o poder. E a Júpiter, que é a verde, entra também na outra. É, que é a grandona. Caralho, eu achava que elas entravam ali no primeirão clássico e tal. Ó, eu posso falar que eu não sei confirmar, não. Eu não tenho muita memória de Sailor Moon. O Sailor Moon ali era outro que a galera assistia pra esperar o Cavaleiros, né? Assistia, passava antes. Eu acho que passava a Turma da Arrepio, Sailor Moon, depois a gente tinha Cavaleiros. Era o primeiro anime que passava. Era o primeiro. Cara, mas era bem melhor que o Shurato. Ainda é até hoje, né? Ainda era. É, porque Sailor Moon é... Apesar de algumas pessoas como o Jota não assumirem que assistia, né? Mas ele é... Cara, acabei de dizer que eu assisto até hoje, cara. Mas ele é um clássico também, né? Do Japão, cara. É, sim, faz sucesso pra caramba. E a criadora do Sailor Moon, né, é casada com o criador de Hakusho, né? É, isso. Cara. Comentada no cast do Yu Yu, não foi? Foi a Naoko Takeuchi e o... Yoshihiro Togashi. É isso, Yoshihiro Togashi. Ia falar Yoshihiro Sakudamura. Yoshihiro Sakudamura. Já tava confundindo com o Evangelho. Sério. E, cara, agora... Vai. Se você perguntar nome de autor de mangá, eu só vou lhe dizer um Oda. O resto não tem nem ideia qual o nome, cara. Oda, porque é fácil, né? Qual é o primeiro, cara, nome dele? É três letras só, né? Agora, o Rony disse uma coisa interessante, que quando ele voltava do colégio, tá, ele conseguia ouvir o anime pela transmissão do rádio, né? Aí o Joel Suki, inclusive, disse que era tipo como se fosse uma dramatização, né? Uma rádio novela, né? Agora, é o princípio do audiodrama, né? O cara pode até imaginar as cenas, né, bicho? O cara, bicho, episódiozão tá massa e tal, né? Que eu acho que era complicado, mano, porque uma das dificuldades que eu acho que as equipes de dublagem aqui do Brasil tiveram quando os animes chegaram, porque, tipo, os desenhos norte-americanos eram cinco caras o anime inteiro, né? Pois é. No Japão, no mesmo episódio, interagiu umas 25 pessoas. Isso aí ocasionava em, tipo, Cavaleiros do Zodíaco, o mesmo dublador fazer 15 personagens. Ele com a voz mais grossa, né? E outro com a voz mais... E Cavaleiros do Zodíaco ainda tem outro negócio, né? Assim, eles tinham eles dublavam, acho que da versão da América Latina, né? Então eles... A tradução deles era do espanhol. Todos os golpes dos inimigos, você pode ver, todos aqueles cavaleiros de prata, todos os nomes dos golpes, tipo assim, onda infernal, ondas do inferno, não sei o que, do diabo. Cara, mas eu vou te dizer que a dublagem no Brasil, o nome dos golpes são muito mais fodas, cara. É, tem muito mais peso, né, cara? Ondas do inferno, cara, é o nome do golpe. Não, se o cara manda um golpe pra mim chamado Ondas do Inferno, eu falo, fudeu, a casa caiu, não sobrou nada, cara. Pois é, cara. É porque é a década de 90, né? Naquela época ali o cara podia fazer tudo, né? Ah, cara, tanto que tu vê que hoje em dia os animes não dão mais certo exatamente pela falta disso. Falta mais inferno e banheiro do Gugu, né, hoje em dia. Ah, eu e o Hakusho, que era tudo trevas, né? Tudo tinha das trevas no final, né? E era assim, demônio todo dia, né? Pois é. E era assim, a tranquilidade, né? O cara, não, eu vou ser o dono do inferno, né? Era a espada das trevas, o muro das trevas, era tudo era das trevas. Fogo do inferno, negro, das trevas. Das trevas. Cara, se o One Piece tivesse chegado com um pouquinho mais de inferno, trevas e um pouquinho mais de silêncio, tinha pegado, cara. É quase que... Cara, um desenho que vocês podem me apedrejar, mas eu não curto é One Piece, cara. Que isso, cara? É a pedra. Cadê o botão de pedra aí? Como assim? Tu gosta de Naruto, não gosta de One Piece, cara? Que não, porra, cara, eu não gosto de Naruto. Eu gosto só dos jogos. Só silêncio. Não, cara, não é possível, cara. Não tem como, cara. Como assim? Sério, cara, eu não gosto, tá, cara. Difícil. Não, eu só concordo aí com o Rony, porque realmente o... Cachorro quer participar, mas... Eu só concordo aí com o Rony, porque o Naruto, ele passou muito tempo ali só com filler, cara. Episódio. Pois é, não, o Naruto eu assisti uns 50 episódios dele. Eu me lembro. Aí, depois começou muito filler, cara, aí eu desisti. Eu me lembro que o Naruto ali no começo, cara, era febre demais, cara, ali. Eu não assisti o anime do Naruto, eu só li o mangá. O anime eu só vi até o 20. É por isso que o pessoal gosta mais do mangá ali, do Naruto, né? Porque a história é direta. Não. O Naruto é um anime bom, mas isso é sacanagem. Os fillers que o Naruto tem nas primeiras temporadas... Pois é, o problema. Não. Naruto, eu vou dizer, Naruto é bom. É a saga dos Abusá, que é a primeira saga, e a saga dos Quatro do Som. São as únicas duas partes boas realmente do Naruto. Claro, porra, é a primeira saga todinha essa daí, aí depois que entra os fillers, mano. Aquela cena, mano, quando os ninjas da Vila do Soma estão cagando pau na vila, a vila tá toda quebrada. Aquela ex-companheira do Kakashi da Anbuma tá lá no túmulo e diz, não, agora Konoha vai reagir. Tu é doido que passa as águiazinhas voando, mano, e os ninjas começam a lutar sério, mano. Tu é doido, aquela cena é muito irada, mano. Puta que pariu. Vale a saga da destruição de Konoha todinha. Posso te falar uma coisa? Eu acho que essa que tu tá falando, amiga do Kakashi, é filler. Porque eu não lembro dela no mangá, não. No mangá ela só aparece no especial do mangá. Tem, mano. Eu te digo, é a página aqui. Quer ver? Aí daqui a pouco, no meio do podcast, vem o Neto. Página 38, né? Episódio 200 e tal, página 15, linha, cara, 4. Mas é o seguinte, o meu problema com One Piece é, assim, são duas coisas. A quantidade de episódios e o traço. Eu não curto o traço e tem episódio demais. Você tem que entender uma coisa. Sabe por quê? O Cavaleiro do Zodíaco é parado? Porque quando ele avança a magia, não se mexe? Porque ele é... Tá te ouvindo, viu? Opa! Abri mangá 16, página 32, 33, 34. Pode botar. Ok, mangá quadrado Naruto. À esquerda. Cavaleiro do Zodíaco, ele é lento porque os personagens são muito grandes. Personagens grandes, é difícil de você fazer eles se movimentando. Então, por isso que quando no Cavaleiro do Zodíaco ele dá um poder... Aparece soco na tela, aparece um monte de coisa e não aparece o pessoal se mexendo, porque ele é muito grande. Cara, mas eu nem falei de Cavaleiros do Zodíaco, cara. Agora eu vou dizer, o One Piece, ele tem aquele traço porque ele é muito movimentado. Então... Ah, cara, mas tu tem que entender também que o One Piece nasceu em outra época, né, cara? Da é isso aí que eu ia dizer. Mas não pegue qualquer... Mas é porque assim, Jota, a tua explicação é coerente, mas é porque assim, tu deu dois exemplos de duas épocas diferentes. Mais de 10 anos aí de diferença. Não, a única diferença é que tu deu um exemplo de um mangá pré-Dragon Ball Z e outro pós-Dragon Ball Z. Então, pronto. Hellsing... E o One Piece? Não, calma aí, então vamos colocar na classificação certa. Se a gente tá falando de One Piece, One Piece é shonen. É até pra garoto até 16 anos. A gente tá falando de Hellsing. Hellsing começou com uma história mais hentai. Ele é um anime seinen. Ele é, tipo, ele é pra cara de 20 a 40 anos. Hentai? Entendo. Eu fiquei curioso agora. O Hellsing, ele foi criado, o conteúdo dele era mais pervertido, gente. Mas sério, isso, cara? Qualquer anime, pra ter movimentação, o personagem tem que ser menor. Tanto no mangá quanto na animação. Isso não faz sentido, cara. Não, é lógico que faz, cara. Como é que tu vai mostrar o cara mexendo um braço e o cara é gigantesco e tem um. Tanto que tu vê o barba branca. Dragon Ball Z? Cara, ele com 20. O Barba Branca do Bis, fizeram ele com o mínimo de roupa possível, exatamente vai poder movimentar ele, porque se ele tivesse muito traço de roupa, não ia dar pra mexer o cara, mano. Como é, mano? O Broly? Robocop, né, o cara? Negócio de censura, cara, eu acho que o primeiro aí, o Rony falou aí um anime, qual foi? O Yu-Gi-Oh, não foi? Tu disse? O Yu-Gi-Oh é mais recente até. Mas eu acho que esse não foi o primeiro, não. O primeiro foi o Samurai X, né, cara? Os trocadilhos, né? Pois é. Samurai X, quando passava na Globo, tinha 8 minutos de episódio, né? Era muito... Cara, era muito, muito ruim, cara. Não tinha que eu aguentasse. É, escrotíssimo. Nego assistia porque era muito, era tão bom que você não tinha como rejeitar aquilo, né? E era a única fonte que você tinha. Mas se eu não me engano, foi o primeiro episódio que... O primeiro episódio, não. O primeiro anime que passou na Globo. Foi o Samurai X? Ou teve outro? Não, não. Passaram o anime antes. Agora o Samurai X chamou a atenção por causa disso. Porque ele já vinha sendo exibido na Cartoon, né? Na época. Sim. E quando saiu na TV aberta, o pessoal estranhava o excesso de cortes de cena, né, que tinha. Ele chamou a atenção de corte, viu? Porque aí o cara vinha andando, de repente ele tava em outro lugar, né? Pois é, cara. Ele tava andando, quando ele ia ver, ele tava em outro episódio. Ele tava aqui, né, sacava a arma, já tava de trás da casa, né, e tal. Ô, cara, tudo ali do lado de fora e tal. Aí sacava a arma, dois minutos depois ele tava fazendo aniversário já, sabe? Passou tanto tempo, eles cortaram tanto que... Mas eu acho que, assim, o que fez o Samurai X ganhar tanta atenção foi os episódios do Chapéu Negro, cara. Mas o nome daquele cara, o que sequestra a Kaoru, é? Exatamente. Porra, esse cara é foda, viu, bicho? E esses episódios aí são massa. Pois é, e foi isso que... E, tipo, chegou nesses episódios em, tipo, uma semana, cara, tá entendendo? Por isso que chamou toda a atenção, porque o negócio, mal começo, já tava uma pancadaria louca, tá entendendo? E mais... Uma semana que era, tipo, o quê? Uns 30 não... minutos, né, corrida. Não, sério, eu uma vez eu cronometrei, o tempo de episódio do Samurai X deu 8 minutos, cara. É isso? 8 minutos, eu fiquei impressionado, eu falei, eles estão de sacanagem, né? Isso é uma retaliação demais, né, cara? Mal, é, porque tá falando de Battousai, o retalhador? A Globo tava competindo com ele. Eu me lembro, cara, que nessa época, toda revista, a capa, toda revista de anime, a capa era essa porra, o retalhador foi retalhado. É. E quando não vinha a capa da revista assim, né? Filha da puta, hein? O logo da Globo, né? E tal, na frente. Mas falando de censura, na época da Record, o próprio Pokémon foi censurado, né? Censuraram alguns episódios dele. É verdade. Mas foi pouco, foi só 4 episódios, eu acho que foi 3. É, mas também já veio da censura americana, porque a versão... É. A 4 Kids. Tem um episódio que o Jesse ali veste travesti, né, e tal. Ah, é. O James, ele tá, tem um concurso de beleza, alguma coisa assim, ele tá com os peitos maior que a da Jesse. É, e ele ganha o concurso. Pois é, né? A mulher mais bonita, né? Pokémon, ele foi clássico ali no começo dele, por causa daquela putaria dos hospitais do japonês, né? Que a galera ali foi... Ah, todo mundo achando que ia ter um trimelique lá. Todo mundo esperando esse episódio, né, e tal. Pois é, e acabou que não passou, obviamente. Era nem passou, cara, porra, que é isso. Mas o Pokémon, ele, a diferença dele é porque o episódio, ele fechava no mesmo episódio, né, também. Ele continuava, mas ele fechava um arco ali no mesmo episódio. Mas o Pokémon tinha um peso da história por causa do lance das insígnias, né? É. Então, apesar de serem histórias isoladas, a história que vinha puxando o Ash, ela continuava, né, era corrida. E o Pokémon que passou na Record. Mas você não pode falar mal do Pokémon da Record, que a Record realmente passou direitinho o Pokémon. Passou até a terceira. Passou até o começo da segunda geração, cara. Não, foi. Tu é doido, mano. No tempo do Pokémon da Record, mano, o cara vendia tudo que ele tinha pra comprar itens do Pokémon, mano. Foi um viciozão fudido, mano. Me arrependo. Ele comprava até... Guaraná, comprava tudo, né, cara? É. Porra! Eu me arrependo até hoje, cara, porque eu desgravei minhas fitas do Yu Yu pra. Gravar. Caraca, vocês também tinham o VHS do Hakusho? Eu tinha, cara. Eu também desgravei pra gravar Pokémon, cara. Porra. Quanta fita gravada em EP, né? Cara, até doido, cara. EP, eu não gravava em EP, não. Eu não que eu gravasse, mas quem eu conhecia que gravava em SLP, viu? Não, mas o EP é porque tinha alguns videocassetes ali que... É o EP, é o SLP, que pode gravar 6 horas na fita de duas. É, o EP grava 2 horas, o SLP... Não. O SP grava 2 horas. É standard não. Play. Não, mano. O Jota, todo programa começa essa discussão, mano. Caramba, cara, eu sou formado em cinema, eu lido com vídeo, eu sei o que é SP e EP. Eu tenho certeza como o SLP é 6 horas. Não, então, é porque acontece, em alguns vídeos, dependendo da região, é SLP, em alguns é EP, que é Super Long Play, e outro é Extended Play. Aqui era EP, mano, aqui era EP, Jota. Que o Jota aí comprou o videocassete do Sr. Pinóquio, né? Eu gravei o Yu Hakusho ali completo, né? Completaço ali no, na fita do videocassete e tal. Quando eu perdi um episódio, cara, eu ficava perigando perder um episódio, eu ficava puto, bicho. Eu, puta que pariu, mano. Teve até um dia que minha mãe, isso no em fevereiro, no carnaval, ela, não, a gente vai pro carnaval não sei aonde, aí, que horas a gente vai? O cara perguntava logo, né? Ah, 6 horas aí. Tu é doido? 6 horas aí, só o Yu Yu ali. 6 horas não dá não, né? 6 horas não dá não, eu vou gravar. Marca o Thor aí pra mim, né? Tu vai também aí. E isso era uma coisa boa que as gerações futuras nunca vão poder fazer, né? O cara deixar de sair pra algum local pra gravar um programa de TV, né? Pois é, cara. Pode parecer simples e besta, né? Mas hoje em dia o cara não perde nada da televisão, né? Sempre tem o YouTube. Pois é, sempre tem o Torrent. O cara baixando 500 episódios em um arquivo, né? E tal. agora outro animezão clássico, que na verdade não é um anime, né? Era um programa. Um hentai, né? A Lenda do Demônio na Band. Esse aí era clássico, né? E o S Mangá ali, né? Nossa, cara, aí era muito bom. Na verdade, ele não passava episódio de anime, ele passava OVAs, né? Na época que ninguém tinha a menor noção do que era um OVA, é, né? Pois é. Mas é, aí passava, pô, passava o quê? Ziorama, passava. Chegou. Fury, cara, Fatal Fury. Fatal Fury passou Samurai Showdown também. Passou Detonator Orgon. Nossa, cara, eu acho que nessa época que vocês estão falando, foi a exata época que eu parei de ver televisão e eu comecei a fita do. A fita com cego. Eu comecei a comprar fita com os episódios legendados pelos fansubs. E eu vi Berserk. Berserk foi o primeiro que eu assisti. O primeiro que eu assisti também foi Berserk, na minha vida. Tava na segunda série, cara, quando eu vi Berserk. O primeiro que eu assisti foi o DNA, e eu não me arrependo. Eu assisti também DNA, que era. O primeiro que assisti em fita foi Evangelion. Nossa senhora. Ah, merda, Evangelho, caralho. Comecei pesado. Pior que Evangelho eu gostava no começo, hoje em dia eu faço, achei tão bosta. Que é isso, cara. Que final bosta é aquele, cara? Não, mas tem um filme pra consertar o final, mas continua sendo uma bosta. Tem uns cara. 3 finais, mano. Mas olha, é pra interpretar. É o seguinte: a partir do momento que você precisa mudar o final porque aquele final não agradou a todo mundo, o final é ruim. Cara, não é porque o final não agradou. A história não tinha dinheiro pra fazer o final. Pô, cara, não tinha dinheiro pra fazer o final, o cara ficava igual o Karakana, acabou no meio, sabe? Porra! Aí a Karakana é do mesmo estúdio, inclusive, a Gainax. Chega em episódio que os personagens não se mexem, cara. É o que aconteceu no Evangelion, da metade pro final. Tipo assim, tem muito reaproveitamento de animação, tem diversas coisas, cara, mas tipo assim, isso não tira a história dele, que é excelente, cara. Inclusive, futuramente a gente tem que fazer um episódio da Gainax, porque a história dos caras é muito irada, viu? Muito foda. Puxando um pouquinho aí do que o Rony falou, cara, do negócio do orçamento, ele estava com pouco orçamento pra fazer o final e tal. A gente também, né, tá precisando de dinheiro. Pouco orçamento pra poder fazer um podcast. Um outro anime ali que não tem continuação e que a galera ficava puta ali, porque o Silvio não colocava final, era o Fly, né, cara? Pô, e na verdade, foi sacanagem. Na verdade, todo mundo xingava o Silvio, né? Porra, Silvio, você já dá cara da puta, né? Como se ele tivesse com cuidado do desenho, né? Pô, e Fly tem uma das piores aberturas de todos os tempos, né? Que isso, cara? Eu não acho não. Tá de é sacanagem. Clássica, cara. São rimas muito ricas, né? Cara, eu concordo plenamente, cara. Fly. Que era paz que o inimigo destrói. Pois é. Cara, eu entendia do sol, cara. Só existe uma abertura pior do que a do Fly, e a do Shurato. Ah, do Shurato é clássica, cara. A do Shurato é... A música então... é boa. S-H-U-E-A-T-O. Shurato. Shurato. amor? Como assim, cara? O cara amor. É porque você nunca leu a letra, né? Já é li. Porque o shooting é de, tipo assim, atirar e não de chute. Não, mas ela. Mas... Olha aí. Tu assistiu ele no Brasil? Ou você assistiu ele legendado? Não, eu assisti no Brasil, mas pelo amor de Deus, ela fala shooting. Se tu tá assistindo a televisão no Brasil, a mulher fala, então chute, chute, chute o amor. Você entende? Tiro. Não, mas ali o caso do Fly é porque realmente não tem final, né, cara? Não, eita, mas tem uns ovos, não tem não? Porque recentemente eu pensei assim, porra, eu nunca vi o final do Fly. Aí eu fui atrás de pesquisar, e parece que tem o anime normal até aquela luta dele lavar o spoiler contra o pai dele, né? É, pois. Só que depois daqui... Cara, ali... spoiler de Fly agora? Sério? 2012? Eu garanto, mas tem alguém que tá ouvindo que... Vamos dizer, vai querer... Fly agora. Foi, tá assistindo o Fly agora. Alguém tá gritando, maldição! Ô Neto, não é que exista OVA, que esse tipo de coisa, não. É porque o Fly não é anime, o Fly é um jogo. Não, ele Fly é o Dragon Quest. Dragon Quest, exatamente. Agora, outro anime ali, clássico ali do SBT, cara. O Street Fighter Victory, cara. Nossa, o melhor anime que passou no SBT, tá? Esse é muito foda, cara. É o Street Fighter 2, é? É, o Street Fighter... Não, Street Fighter Victory, o V. Não, é o 2, Victory, né? Não. Street Fighter o 2 era aquele desenho americano bizarro, que eles eram tipo um comando em ação. É desse o que eu não Street gosto. Fighter V, o Street Fighter V, que é o bacana. É o aquele do Hadouken que leva 15 episódios. É. Cara, que luta foda, cara. Aquela do Gaio contra o Ryu, né? No bar e tal. Puta que pariu. Ah, essa daí é irada, mano. Puta merda. Não, o Ken fica 2 meses preso naquela corrente pra poder soltar o Shoryuken. Pai, o bicho é muito foda, cara. Aquela é muito do Gaio. A luta do Gaio eu acho irada porque esses bichos vêm andando um quebra em todo mundo, né? Daí cara, eles achavam os garotão, né? Fiando e tal. Cacete na galera. Esse daí eu gostava, mas eu não conseguia pegar o horário dele, cara. Eu não consegui de maneira nenhuma. Era bem de manhãzinha ele, né? Sabe? É de manhã. Na época que passava, eu não lembro o que eu tinha que eu não conseguia assistir. É, cara, é bem difícil, cara. Eu lembro que eu assisti um episódio que é o Ken e o Ryu entram em lugares diferentes e eles lutam entre eles, só que eles não sabem que um tá lutando com o outro. Eles é episódio do treinamento. Não, é, não, cara, é do Delcin, né, não, do treinador. É do Delcin, exatamente. É, mas eles entram na caverna do Blanca, eu me lembro. Do Blanca. É na Índia, é sim, mas eles vão entrar na caverna do... Apesar de não aparecer o Blanca, o Delcin diz que é a caverna do Blanca e tal. Aí eu lembro, cara, que eu assisti esse episódio e achei muito maneiro, cara. Aí eu tentei, sempre tava assistindo, cara, mas eu nunca conseguia pegar o horário. Cara, vocês estão de sacanagem, mano. Na época do Street Fighter V, eu me lembro que era mó febre no colégio, todo mundo assistia, tinha até os bombons que vem as figurinhas, mano. Caraca, por falar em figurinha, lembrei agora das balas Zung do Cavaleiro do Zodíaco. Sério? O Neto, tu falou aí da bala do que o pessoal do colégio, nessa época, provavelmente já tava na terceira série e eu já não brincava mais com a galera da minha idade, não. Tava jogando RPG já. Tá certo. Foi na época que tu começou a puxar um, né? Beber cerveja. Não, mas foi mais ou menos aí que já andava já com a galera da tipo, do primeiro, segundo. Ah, pesado. A galera, os traficantes. Na terceira série eu brincava de boneco do Cavaleiros do Zodíaco. Que porra, cara! Agora, cara, se você analisar a animação ali do Street Fighter Victory, cara, é muito boa, cara. Aquela a luta, melhor, cara. É melhor que muita coisa hoje em dia. A luta era muito detalhada, cara. Você via o golpe do cara. Cara, era bom demais, cara, esse anime. Agora passou outro anime no Dragon Ball, né, cara? O Dragon Ball ali passou da SBT também, né? Sem censura, inclusive, na época. E a música... A do Dragon Ball é maneira. A do primeiro Dragon Ball, então, a música é foda. A melhor música, a portuguesa, são as do Inuyasha. Não, também não. As melhores dubladas é a do Yu Yu, cara. Não, cara. A do Yu Yu, cara, não chega nem perto do Inuyasha, cara. Qual é? Tá onde, mano? Tu é louco? Ó, as do Inuyasha são muito boas também, tá? A do Hyakusho estão excelentes. Mas eu lembro que até bati um papo com o cara que tava traduzindo as músicas do Inuyasha, cara. Mas não, mas o trabalho de tradução das músicas tá muito bom, cara. Muito bom mesmo. Mas, cara, eu acho que as do Hyakusho a gente ouve, né? E bate logo aquela saudade, né? Porra, caramba. Mas a do Hyakusho não é que as músicas são melhores. É que exatamente ela causa nostalgia. Mas a música em si, a do Inuyasha, é melhor. Eu também. Não, sempre estaria nem nada, não. Inclusive, as próprias músicas músicas do Dragon Ball eu acho mais interessante do que a do Yu Hakusho. Dragon Ball pequeno, ele parou no Tao Pai Tai, né, também. Não, passou todo. Não, passou todo, que é isso? Passou sim. No SBT? No SBT, passou completo. Caralho, é isso, cara. Tá, o pai é antes do Kuririn morrer, né? Não, mas o SBT passou até a saga do Piccolo. Até o, aquela fase com o adolescente e tal. Não, cara. Que isso? Passou, eu assisti pelo SBT. Cara, eu não lembro se passou com o adolescente. Eu lembro que passou do Piccolo porque ele aprendeu uma fuba. Pois é, passou, eu me lembro. Pelo que eu me lembro, é assim, o SBT ali até o tal pai pai não passava, voltava tudo. Cara, eu tenho muito pouca lembrança do Dragon Ball, cara. E o Dragon Ball pequeno, ele começou a ser transmitido pela Globo, e aí sim passou até o fim na Globo. O Dragon Ball só passou inteiro na Globo, eu acho. Mas é porque tem um detalhe, é porque assim, aqui em Fortaleza a gente tem rede local pro SBT, aí sempre no episódio do Dragon Ball entrava a programação local. Exatamente. O cara tá puto, né? Pois é, pode ser por isso que o Joel Suc não chegou a ver agora no Rio de Janeiro e tal. E depois também, eu assisti, eu tenho certeza, passou até a saga do Pico. Cara, eu lembro que eu assisti, mas eu não posso dizer assim, igual o Neto falou, porque talvez eu tenha assistido em antena parabólica, tá entendendo? E antena parabólica, nessa época, eu não pegava TV local, não, pegava a de São Paulo. É, exatamente, pegava de fora. E no horário do Dragon Ball ali, era que passava aquele programa ali de culinária, né? Talvez o cara ficava puto, bicho. Quando tava entrando a musiquinha, né? Aquele tan-dan-dan-dan. Aí quando entrava o tan, aí já entrava a mulher na cozinha. E o cara, puta que pariu. Era a mesma coisa no fim de semana. No fim de semana de noite passava o Simpsons e passava pra nossa local aqui. Ah, outro. Porra, outro anime ali que passou no SBT foi o Guerreiras Mágicas de Rei Earth, né? Puta merda, cara. Eu adoro Rei Earth, cara. Eu nunca assisti, não vou mexer. Nunca gostei, cara. O mangá é excelente, tá? O mangá eu acho melhor do que o anime. O mangá é bem melhor que o anime. Mas, cara, eu conheci, obviamente, pelo anime. É muito, muito foda, cara. Putz, depois de assistir, eu fui atrás do jogo do Super Nintendo, do jogo do Sega Saturno. Olha, eu não vou mentir, cara. Eu pelo menos até onde eu assisti, eu não gostei. Mas eu lembro que eu era muito novo e assisti pouco. Cara, sabe qual é o legal de Rei Earth? É porque ele parece RPG. Ele tem isso parecido com RPG. Sei. Tanto que os jogos deles são em formato RPG. Então, isso é muito bacana. Você tem a noção de evolução de um personagem, sabe? Tranquilo, de um jogo de RPG de videogame. Então é o que eu conquistava. Acho que o Rei Earth não me pegou porque era a protagonista era menina ali. É qualquer anime que a protagonista é menina, tu assiste, é? que louco, cara. É desespero demais pra um cara professor só. Tinha preconceito, cara. Tinha esse preconceito ali. Protagonista menina, né? Presta não. O cara ficava assim. Passou só clássico também, né? Band Kids, né? Band Kids. Ah, cara, ninguém merecia aquela japonesinha andando mortal naquela abertura, cara, de montagem do caralho. Tô achando virada, meu Deus. Eu achava ela muito linda, cara, mas, porra, cara, era vergonha ali, sabe? E ela tinha o olho azul, né, cara, então. Renata Sayuri. Olha aí. O anime clássico ali da Band é o Dragon Ball Z, né, cara? Passou primeiro na Band e tal. Não, eu acho que o mais clássico da Band é o Akira, né? Akira passou, cara. Clássico, né, bicho? E ninguém sabia nem o que era anime direito, né? Já passava o Akira lá na Band. É quando você via na Band e falava, que desenho essa hora, né? Tipo, sábado, 11 horas da noite. Passando. É, cara. E era mega violento, né, o Akira e tal. E era, não. Akira até o violento. É, pô. Né? Eu adoro Akira, cara. Eu tenho DVD, tenho Blu-ray, tenho... É muito bom Akira, bicho. Tem a moto, né, também. Mas, pô, eu ainda quero a jaqueta daquela. É uma obra-prima, né, cara? Cara, eu acho que é uma... Daquela, assim, Akira, se não me engano, é de 89, o longa. É, a animação é excelente, cara. Sério, derruba muita animação hoje em dia, cara. Também, né? Os caras eram praticamente escravos, né, da animação. Então, uma coisa que eu sempre gosto de comentar é o seguinte. A galera fala, a animação japonesa é muito parada, não sei o quê. Só que, pô, a gente tem as exceções, né? Tipo, Akira. Um trabalho que a Disney, sei lá, tem 200 pessoas trabalhando. Não, eu acho que se não me engano, em Rei Leão foram 2 mil animadores. Em Akira, eu acho que foram só 200, cara. Olha aí. Então você tem 10% da mão de obra, cara, e você conseguiu um material dessa magnitude, cara. Que isso? É foda. Sabe por que Akira é movimentado? Porque ele não é grande, cara. Se ele fosse, isso. Não dava, cara. Isso, cara, o filme tem mais de 2 horas de duração. Pois é. 2 horas de animação daquele jeito. Ele tem uma moto, mano, por isso que ele é rápido. Agora, se a galera tiver a oportunidade de assistir o Blu-ray do Akira, e porque todo mundo assistiu o Akira na época da Band e dublado, né, e tal. Você assistiu o japonês, cara, o japonês é muito mais irado, bicho. É, a entonação, cara. Que é isso, pô, cara. A atuação japonesa, no geral, é exagerada, entendeu? Ainda mais em Akira, tem umas coisas mais desesperadas, assim, fica foda demais. Tem uma hora lá no Akira, cara, que eles estão perseguindo aquele primeiro menino, né? O como é o nome que eles dizem? Garoto cinza da cabeça. Avatar, daquele moleque azul. E que ele dá um grito, cara, que explode as janelas dos prédios, cara. Puta que pariu, no japonês é irado aquilo ali. Tua mãe mandou tu baixar a televisão, não foi nada desse grito aí. Olha o grito, menino. Mas é irado, cara. E o A Lenda do Demônio, né, cara? Opa! A Lenda do Demônio. O cast já virou pra maior de 18 anos? Não, ali o Dragon Ball Z ali também foi um marco ali, quando estreou, né, cara? E o Buck, vocês se lembram? Buck, é? Lembro. Caraca, um dos desenhos mais sem noção, mas era divertido, cara. Achava irado, Buck. Aquela bolinha, cara, com aquela boca, aquela carinha rosa e tal. Que diabo era aquilo ali, bicho? É, ele tem muito da cultura japonesa, sabe? Aquelas paradas, esse negócio de espírito, até essas caras. O humor dele é muito, muito japonês. Eu acho que assim, o público lá, obviamente, consegue tirar muito mais diversão daquele desenho do que a gente. Agora, a Band também, ela exibiu Slayers, né? Vocês se lembram? Putz, cara, Slayers passava no horário ingrato demais, era tipo 8h30 da noite, né? Competindo com a novela, né? Então. É, tipo, Jornal Nacional num canal na Globo e Slayers na Band. Obviamente eu tava vendo Slayers. Tem Shimuyo, né, cara? Passou. Pô, tem Shimuyo, é muito. Porra, tem Shimuyo, era irado. Shimuyo na época, cara, ali, na época clássica ali do treino de Kung Fu, né? Cara, eu não gosto, cara, de ter Shimuyo, cara. A minha ex-noiva ficava transtornada, cara, porque eu xingava Ten Shimuyo. Ah, cara, mas Ten Shimuyo é um dos melhores desenhos, assim, sobre o nada. Sobre o nada? Porque, assim, é qualquer porra aquilo ali. Hoje o cara é entregador de pizza, no outro, sei lá. No outro cara tá lutando contra monstros interdimensionais, sabe? É tipo, cara, mas... Golden Boy, né, e tal. Pois é. Olha, é tipo Golden Boy, mas Golden Boy é maneiro, cara. Golden Boy é irado. Golden Boy é muito bom, cara. É tipo o Rama. O Rama passou na TV aberta. E o Rama é maneiro também. É isso, cara. O Rama não se compara com o Golden Rama Boy, né? Passou... Aonde, cara, que passou o Rama? O Rama passou no canal 21 de São Paulo. Trigun também. Não, mas o Rama passou aonde, velho? O Rama passou no canal 21 em São Paulo. É, quando eu fui... Eu tava assistindo lá. Ah, olha aí, a putaria, mano. Jota. Já achei. Outro anime ali que ninguém conhece também e que ninguém tá lembrando é o Super Pig, né, cara? Nossa! Passou na Globo esse aí. Ninguém passava na Fox Kids. Era, cara. A extinta Fox Kids, que depois virou a extinta Jetix, que virou a extinta. Até hoje vai mudando o nome daquela canal, nunca fixou. É porque é aquela parada de empresa. O cara fecha a empresa e tem que mudar o nome pra recontratar os empregados e tal. A gente mesmo já mudou 3 vezes, né, o nome da empresa. Super. Agora, de anime na Globo, mano, pra mim, um dos maiores mistérios desse negócio de animação na Globo, cara, é porque exibiram só um episódio do Shaman King, cara. Puta merda, e olha que eu sou puta fã de Shaman King, do desenho não, mas do mangá. Ei, não passaram só um episódio do Shaman King, não, viu? Passaram Shaman King 4. Passou só o primeiro. Então, passou sábado só o primeiro episódio. Eu assisti só o final do primeiro episódio, quando passou, depois passou mais. Passou um ano sem passar, e depois passou ele completo. Passou não. Todas as informações que eu tenho... Aí, ou assiste o Shaman King pela Globo, bote inteiro, eu lembro que ele passou inteiro na Fox Kids. Não, ele passou inteiro também na Globo. O Shaman King, é, né, porque o final dele não é mó loucura, não, o final do Shaman King. Final do anime não vale a pena, não. Nem do mangá. O mangá um pouquinho melhor. Mas assim, o mangá como um todo é muito melhor do que o desenho. Aliás, vou voltar atrás. O mangá, quando o mangá encerrou na época, né? Porque refizeram o final recentemente. E esse aí eu ainda não acompanho até o final porque não encerrou. Mas na época, o final que colocaram foi penoso. Agora, um anime bom que ninguém falou, Sakura Card Captor. Sim, pô, sim. Sakura eu achei bem maneiro, cara. E Sakura é um dos maiores sucessos. Tu sabe que de mangá brasileiro, a edição número 1 do Sakura Card Captor é a mais cara, né, do mercado. É isso, é, cara. É, cara. Vamos dizer, na época ela era R$2,90, hoje você não compra por menos de R$50. Que isso, cara. Tá louco. Certo? Você sabia qual mangá que vale mais? Love Hina, eu acho que é o 14, é o 16, é um desses mangás assim. Eu tenho Love Hina completo. Tem um volume dele que ele vale uns R$70. Pensei que fosse o Akira. Eu compro qualquer... Eu vou comprar mais um Mac. Pensei que era o Akira, meu, porque o bicho ali tem uma loja aqui de Fortaleza, meu, que só vende quadrinhos, né? O cara tava vendendo a Akira de 200 conto, bicho. Eu já pensei. Ah, deve ser o Akira da versão da Editora Globo, né? Eu sei lá, mas sei que era 200. Eu não sei, cara. Eu conheço uma pessoa que tem o mangá do Akira completo. É o pai do amigo meu. Agora, eu não aconselho muito, não acho muito legal da Globo, porque eles inverteram a porra das páginas. Aí, pra mim, descaracteriza a obra. Alguém lembra do Power Stone? Power Stone, eu me lembro. Lembro, cara, o clássicozão do Dreamcast, né? Eu lembro, cara, do jogo do Dreamcast mesmo, que era tipo Smash Bros. Todo mundo lembra do jogo do Dreamcast. Também acho que esse mesmo jogo saiu pro Play 1 também. Saiu PlayStation 1 ou PlayStation 2, mas eu sei que saiu pro PlayStation. O jogo era foda. É maneiro, bem maneiro mesmo. Mas, cara, o anime é muito bosta, cara. Eu não sei nem qual é a história desse bicho aí, viu? Eu sei que era um maluco que usava roupa de aviador. Corra assim. Metabots. Ah, o Metabots era irado. E o Metabots não passou. E os melhores episódios do Metabots não passou na Globo, que são os Metabots, né? Metabots é irado. Eu comprei o mangá, mas o mangá era totalmente sem noção, né? Da Abril. Yu-Gi-Oh, né? Febre ali durante um tempo também, né? Da Globo. Mas sabe por que Yu-Gi-Oh não passou completo? Por causa do Gilberto Barros. Ele dizia que as cartas eram do diabo. É, mais ou menos por isso, cara. Porque, tipo, teve tanto efeito negativo que nego achou que não valia a pena passar, e não passou. Passou na Nick normal, cara, mas não passou na TV aberta. Tanto, e a segunda temporada tá cortado, gente. Mas e a segunda temporada é muito, muito boa, cara. É a melhor temporada de Yu-Gi-Oh! De todas, cara, que é a Batalha da Cidade. A Batalha da Cidade é muito melhor do que a Ilha. A Ilha é muito ruim. É, cara, a Ilha dos Duelistas... É, tanto que na Ilha dos Duelistas não tinha nem regra ainda. A regra começa a valer na Batalha da Cidade. O mangá do Yu-Gi-Oh! Eu comprei até a sexta edição, cara. História que só uma porra, mas não aparece as cartas ainda, não. É, tem muito mais coisa antes no mangá, pelo que eu ouvi falar. Que a história clássica do Yu-Gi-Oh! É assim, são tipo alguns joguinhos diabólicos, entendeu? Vamos dizer, ele pra derrotar os caras, ele sempre criava... Pronto, é tipo um jogos mortais, só tipo de mangá. Isso. Só que eu acho que o que fez sucesso mesmo foi a carta, né? Aí o anime já entrou com essa pegada de... É porque era mais fácil de produzir. Aqui, o lance da censura que a gente tá falando do Yu-Gi-Oh! Eu lembro na Batalha da Cidade, sabe aquele oponente que era tipo um mágico? Acho que o nome dele é Arcana. Que ele então, é Arcana mesmo, ele é o mestre do Mago Negro, né? Ele é a primeira vez que o Yu-Gi usa a Maga Negra, é? Eu acho Maga que é. Negro, o Rei então. Caveira Negro. O Rei Caveira Negro, o Gilberto Barros de que era o demônio. É a versão feminina do Mago Negro, a Maga Negra. Vocês lembram que ele tinha um negócio de umas serras do lado que dizia que quando tocasse na pessoa, levava a pessoa para o domínio das trevas? No japonês, elas não tinham aquele brilho que tinha por cima ali e ela realmente ia cortar a perna da pessoa, sabe? Quem perdesse o duelo ia ficar sem as pernas. Caralho, aí é foda. Aí sim, né? O Yugi é um escroto. escroto, cara. Ele não é bonzinho, não, cara. O Yugi, não. O Yumi, né? Yumi, nome do cara, Yami. Né? O Yami não é bom, não. O Yami é escroto, cara. É muito escroto. O cara, ele joga contra o cara. Primeira batalha da cidade, você se lembra? Ele joga contra o cara e o cara tá trapaceando. O cara, ele marca as cartas dele. Aí ele pega nas cartas do cara, quando ele vai pegar... Quem vê essa batalha da cidade, pega uma carta do adversário, né? Ele pega o deck do adversário e vê que tá marcado. Ele rasga as cartas do exódio do cara. Ele era fodão se ele cortasse a cabeça do cara, mas ele rasgou as cartas do cara. Pô, o cara vai chorar pra mãe dele só e pronto. O Dragon Ball Z, na Globo, ele passou só a parte do Majin Buu, né? Pô, cara, em loop, né, cara? Por muitos e muitos e muitos anos, cara. Mas era a parte que faltava, né? Pra quem ainda não tinha assistido. É. E não precisava assistir. E cortaram 6 episódios inicial da saga. Qual mesmo? Dragon Ball Z, eu só... Assim, boto fé mesmo até a parte do Freeza, cara. Depois disso, você pode analisar que é repetição da saga. A saga do céu é foda, cara. A saga do céu tem o melhor personagem de todos, cara. Que é o Trunks, cara. Yajirobe é foda. Cara, o Trunks chega, cara. O primeiro movimento que ele faz é pular no Freeza pra chegar no meio, espedaçar ele e tocar fogo na parte do Freeza. O problema do Dragon Ball é esse. Tipo assim, ele pega o que aconteceu na saga anterior. Tipo assim, cospe, caga em cima dela e começa a próxima. É igual aquilo, o Freeza não era o fodão, beleza. Aí chega um moleque e mata ele com um golpe, sabe? Muda o parâmetro de comparação de poder de luta deles muito rápido. Mas fica completamente sem noção. Mas não é culpa do cara que tá escrevendo, não. É porque obrigaram ele a escrever e ele... Eu sei, é a mesma coisa. O céu não existe. Por que, que o céu tem tantas versões? Porque foi até o editor ficar satisfeito com a versão do céu. Só isso. Isso, vocês já ouviram alguma entrevista do Akira Toriyama, ele falando sobre a série dele? O Akira Toriyama, cara, se você botar em qualquer entrevista dele, qualquer canal de televisão, ele falando sobre a saga Dragon Ball, ele dá a entender que ele escrevia a saga sem nenhum planejamento, era totalmente na doida. Ele, É porque ele nem gostava de escrever mangá de luta, né? É, o foco dele era mais comédia, né? Exatamente, ele sempre se dedicou à comédia, por coincidência, luta era o que tava dando certo, né? A chegar num ponto que ele não podia fazer outra coisa senão o mangá mais popular e que gerou essa nossa geração atual, né? De animes e mangás. Pois é. E os Super Campeões. Super Campeões. Caraca, não. O Super Campeões acho que perde. Ganha, na verdade, como a pior abertura de todos os tempos, né? Eu acho massa. Depende, você tá falando da versão dele japonesa ou da versão dele aportuguesada? Não, só tô falando da brasileira, cara. A gente tá falando de anime no Brasil. É uma bosta, cara. E a pitaria é porque esses bichos lutam aí. Eles jogam contra o Brasil no final, né? Eles jogam contra o Brasil, mas é porque o Brasil, ele é como se fosse o fodão dos animes, entendeu? É tipo os Cavaleiros de Ouro do futebol. É mais ou menos, futebol. Tanto que o no começo... O jogador do Brasil tem sétimo sentido. Tanto que no começo, a parada dele é entrar pro Brasil, entendeu? Ele quer jogar no Brasil. Aí ele... O tanto que o treinador dele é do Brasil. O cara que treina ele, ensina ele a jogar, é do brasileiro. Era putaria demais, né, cara? Os chutes dos caras ali. Era um chute. Caramba, que outra virava coisa. Um dragão e tal. Outra coisa, vocês lembram que quando o cara é correndo assim com a bola no pé, né, colada praticamente, e 2 horas de pensamento, cara, eu nunca vi campo de futebol tão grande. É porque ele jogava um campo tipo americano, cara. Os caras dava pra correr a São Silvestre ali com a bola no pé. E os pulos, mano? Quando alguém subia uma bola, que era um pulozão de 15 metros de altura, o cara pra cabecear o da bicicleta. E a bola ia com fogo, a bola ficava oval. Pois é, não, e tem um filme, né, do Super Campeões. Shaolin Soccer, exatamente. Shaolin Soccer é um filme que a gente tem que fazer um cast, que ele é altamente recomendado. Ó, e vocês vão me chamar. É bom esse filme. Shaolin Soccer é aquele outro filme lá deles, da Gangue do Machado. É Kung Fusão e o Kung Fu Futebol Clube. Puta merda. Mas Kung Fusão é bem mais maneiro, cara, que o Kung Fu Futebol Clube. Ah, eu gosto mais do Kung Fu Futebol Clube, cara. Ah, não, cara. Aquele final que ela chega careca, cara, é muito escroto. Cara, é humor chinês, cara. É tipo assim, é muito nada a ver. É massa um cara, né, olhando pra ela e ela lá e tal. E ele... Você parece um ET, né? Você tá um ET. Na cabeça dela, cara. E a melhor cena de todos é aquela do Bruce, cara. O cara pulando, defendendo igual o Bruce Lee. Os caras derrubam ele, ele sai na maca, ele bota o óculos indo. E quando o cara trava a bola na barriga e sai correndo. Putaria. Eu me pergunto como é que esse filme chegou na rede de otakus, né, cara? Eu trabalhei em locador um tempo, putz, cara. Aí eu levava os dois pra casa direto, assistia uma porrada de vezes. Tu, quando tu trabalhava em locadora, mano, tu já chegou a repreender alguém por não ter rebobinado a fita? Não, quando eu trabalhei já era DVD. E o História de Fantasma, alguém assistiu? Gakko no Kaidan. Esse aí é aquele da Band, é da caveirinha passava, e tal? Não, esse é Fantomas. O Gakko no Kaidan passava no Cartoon Network, 11 horas da noite. Fantomas, ó, putaria. Aqui, por falar em Fantomas, vocês sabiam que na casa do Seu Madruga tem uma estátua do Fantomas? Que isso, cara? Vou procurar a imagem. Meu Deus do céu. Vou procurar a imagem na internet. Ah, mas ele vai procurar nas fitas dele do Chaves que ele tem. Pois é, eu tenho 68 fitas gravadas do Chaves. Agora eu acho que a Rede TV é ela que fechou a, vamos dizer, essa parte de animes no Brasil, né? Porque a Globo parou de passar. O SBT, então, tá quase fechando as portas, né? O último anime bom que eu vi passando na Globo foi 4 episódios que passou no Yashi, tipo, cortado igual o Samurai X. Agora, vamos falar de um anime muito bom, Hantaro. Ou não, né? Cara. Daqui a pouco a galera vai puxar Corrector Yui. Corrector Yui. Hasta la vista, baby.